Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje eu queria fazer alguns comentários em torno do artigo que eu acabo de publicar no Brasil Sem Medo. Acabo de publicar, não, foi datado dia 19, mas acho que saiu um pouco depois, né? Vocabulário psicótico, né? Claro, esse artigo deixa em aberto muitas questões que, para esclarecer uma por uma, precisaria um livro inteiro. Não dando para fazer isso, então, pelo menos na aula a gente complementa alguma coisa. Então, eu vou ler alguns trechos e parar e comentar, né? No estudo da linguagem humana, a distinção mais antiga e mais fundamental é entre signo, significado e referente. Signo é um sinal visual, sonoro ou qualquer outro que indica uma ideia, uma intenção e a representa na esfera mental. Significado é o conjunto de signos que representa a intenção subjetiva contida no signo. Deve contar, é significado, quer dizer, é a definição do objeto representado no signo, né? O objeto indicado no signo, né? Referente ao objeto real, a coisa propriamente dita, o elemento do mundo real. Mas, então, por exemplo, você tem o signo vaca, palavra vaca, você tem, vamos dizer, uma intenção subjetiva de se referir a ele e se referir a um objeto, mas este objeto, esse é que é o referente. Então, signo é uma coisa, significado é outra, seria a definição da vaca. E o referente seria a própria vaca, não é isso? Então, enquanto nós estamos falando de objetos físicos do mundo real, esses objetos existem sob a forma de individualidades. Isso é uma coisa mais óbvia do mundo. Tudo que existe, todos os seres que existem, existem sob a forma de individualidades. Não existe um ser genérico. Quando nós falamos de espécie, por exemplo, a espécie não passa de uma coleção de indivíduos que estão unidos pela sua forma, têm uma forma similar, por exemplo, os seres humanos, os tatus, as vacas, etc, etc. Quer dizer, somente esses indivíduos, como tal, têm uma existência por si. Não é isso? Se morrerem todas as vacas, sobrar uma, essa vaca não depende das outras para continuar existindo. Claro que para a espécie continuar, precisa haver pelo menos duas vacas para procriar, etc. Mas não é disso que eu estou falando. Não é isso? Então, na fórmula do John Duns Scott, ens et unum convertuntur, o ente, ou ser, e a unidade, o um, se convertem um no outro, quer dizer, são a mesma coisa. Quer dizer, existir é ser um, não é ser dois, ou ser três, ou ser quatro, né? Se for dois, ou três, ou quatro, eles só existem porque cada um deles é um. Tá certo? Porém, e se nós estamos falando de objetos que não existem fisicamente, ou seja, não existem como unidades. Por exemplo, nós dizemos assim, o crescimento do PNB. Hein? Ué, o PNB pode existir como uma unidade, ele é uma coisa que você possa localizar no espaço? Não. Ele é apenas o resultado de uma soma que você fez de um número praticamente indefinido de fatos. Né? Quer dizer, você supõe, então, que vários entes foram produzidos e a soma, vamos dizer, é mais ou menos hipotética, ninguém contou um por um os objetos que foram produzidos, né? Então, ele tem uma unidade puramente mental. E, no entanto, você sabe que ele existe no mundo real. Algo que atende ao nome de PNB existe, e algo que atende pelo nome de crescimento do PNB, quer dizer, uma comparação da conta que você fez este ano com a conta que você fez o ano passado. Você que isto também é real, embora não seja real fisicamente, como no outro caso, tá certo? Ora, quando nós estamos falando então de objetos materialmente existentes, de indivíduos, você pode sempre buscar saltar para além do mundo da pura linguagem, da subjetividade linguística, apelando ao objeto real. Por exemplo, você pode estar discutindo o que é uma vaca, você dá uma definição, o outro dá outra definição, e daí aparece um sujeito, olha, mas vaca é isto aqui, ele mostra uma vaca. Tá certo? Então, o árbitro final da discussão é o próprio objeto. O objeto é sempre o árbitro de todas as discussões a respeito da sua substância. É ele que diz o que ele é. Tá certo? Ele não diz em palavras, mas ele diz pela sua presença, pela sua substância, pela sua consistência, não é isso? Então, nenhuma discussão, nenhum significado, já nenhuma definição humana pode se sobrepor às exigências que são do próprio objeto, do referente. Não é isso? Agora, No caso do PNB, bom, o significado é fácil, você define o PNB, tá certo? Mas aonde está o referente dele? Ele só existe como uma entidade matemática, isso só existe na nossa mente, de fato. Você supõe que ele corresponda não a um objeto físico, mas a um conjunto de fatos. Esse conjunto é enormemente complexo. Tão enormemente complexo que nenhuma mente humana consegue imaginá-lo. Ou seja, você pode tentar visualize mentalmente o PNB. Né? Não dá para fazer isso. Tá certo? Se eu falo de vaca, dá para visualizar uma vaca. E se eu visualizei errado, se ele traz uma vaca real, e eu confiro a minha visualização com o ente real e corrijo a minha noção. Mas e o PNB, meu Deus do céu? Ninguém pode vê-lo, ninguém pode imaginá-lo. Tá certo? Ele só existe sob a forma de um resultado hipotético de uma conta que não foi feita. Uma conta que é meramente estimativa. Se você pensar bem, o número de entidades desse tipo que entra em qualquer discussão é imenso. Então, a primeira coisa, a primeira obrigação que tem o discutidor ou debatedor de qualquer assunto desse tipo, que exija o recurso a conceitos desse tipo, ele tem que ter uma consciência muito clara de que ele não sabe muito bem do que ele está falando. Isso é sempre assim. Portanto, é uma área onde não há certeza, onde só há conjeturas razoáveis, tá certo? E, em geral, nós só podemos saber uma coisa por comparação com outra. Por exemplo, o tal do crescimento do PNB. O PNB crescer quer dizer que você obteve um número maior numa conta que você fez esse ano do que obter uma conta análoga, não idêntica, análoga, feita no ano passado. Ora, existe outro tipo de entes que existem materialmente, mas que também não podem ser visualizados, embora pareça que sim. Por exemplo, quando o sujeito diz, nós vamos eliminar a pobreza. O que é a pobreza? Ela é um ente físico? Não, você pode tentar imaginá-la sob a forma, por exemplo, de um menininho muito magro, aqueles menininhos que tinha em Biafra, que tinha no campo de concentração, esqueletinho, né? Começar pelo nós. Nós quem? Mas eu nem quis entrar. Nós quem, tá certo. Mas esse nós também é o sujeito da frase também é uma entidade desse tipo. Mas vamos pensar o que é o conceito da pobreza. Note bem, você pode tentar quantificar a pobreza. Quer dizer, você soma, hipoteticamente, um certo número de itens necessários à subsistência, uma comida, habitação, vestuário, essa coisa toda, faz uma conta hipotética e diz, o sujeito precisa ter no mínimo isso para ele poder viver. Se ele não tem isso, ele está abaixo do nível da pobreza. Mas essa conta é idêntica por toda parte? Pronto, se você pega um sujeito que está vivendo, sei lá, na África, no país mais miserável da África, o número de coisas que ele precisa é um mínimo. Se você der esse mínimo para ele, você salvou a vida dele. Agora, dá esse mínimo para um cidadão americano. Você o matou. Então, isso quer dizer, a pobreza também é um elemento comparativo. Só existe por uma quantidade abstrata hipotética em comparação com outra quantidade abstrata hipotética. Qualquer sujeito que prometa fazer algo para eliminar a pobreza, ele tem que ter a consciência de que ele não sabe exatamente do que ele está falando. E de que, portanto, quer dizer, eliminar a pobreza não é um ideal, um objetivo tão claro e tão nobre quanto ele parece no primeiro instante. Porque se você nem sabe do que você está falando, você não sabe o que você está prometendo, então é claro que a sua promessa não vale grande coisa. Há quanto tempo os governos do mundo prometem eliminar a pobreza? Para subir o padrão de vida. O que é padrão de vida? É uma média, né, estatística e totalmente hipotética, feita em comparação com outra média hipotética. Não, não é nada mais do que isso. Então, como que nós, quando discutimos sobre esse assunto, podemos obter um pouco mais de concreção, saber mais do que nós estamos falando? Isso depende de uma preparação prévia, que em geral as pessoas não têm, que é o que eu digo, a preparação literária. Ou seja, o indivíduo precisa estar acostumado a sempre buscar por trás das palavras não só o significado, mas o referente. Ou seja, o objeto real, o fato real a que corresponde. E tentar imaginá-lo da maneira mais sensível que ele possa. Mas, note bem, quando você tenta imaginar um ente abstrato como uma pobreza, bom, você pode simbolizá-la por um menininho magrinho, tá certo? Mas ele é a pobreza? Não, ele não é. Ele é apenas um símbolo, não é isso? A pobreza pode ter aspectos infinitamente mais complexos do que isto. Não é isso? Por exemplo, se você é o diretor de um banco e você vê que todos os depositantes correram para retirar o dinheiro do banco e que já estão pedindo mais dinheiro do que o banco tem em depósitos, tá certo? Então o banco faliu. E no dia seguinte vai ter um montão de gente pobre. Isso também é pobreza, embora não seja visualizável sob o aspecto de um menininho magrinho. É uma pobreza um pouco mais abstrata, mas não menos real. Não é isso? Então, quando nós, tudo aquilo que nós imaginamos nos parece persuasivo na hora que nós imaginamos. E a imagem, ela fala imediatamente, né, à sua fantasia e, portanto, à sua emoção. Não é isso? Quer dizer, você, todo o vocabulário imaginário, literário, ele visa a despertar imagens e emoções, evidentemente. E ele só pode fazer isso se ele for persuasivo. Tá certo? Mas, quando você está, não, você não está escrevendo um romance, está escrevendo um poema, mas você está usando a linguagem para alcançar algo que você denomina a verdade. Tá certo? Então você vai ter que fazer as duas operações ao mesmo tempo, você vai ter que usar a fantasia para poder conceber fisicamente os objetos a que você se refere, e você vai ter que usar o senso crítico para saber os limites dessa fantasia, ou saber várias fantasias diferentes que você possa comparar uma com as outras. Em suma, quando você tem essas várias diferenças, diferentes fantasias, por exemplo, esses vários aspectos contraditórios da pobreza, você tem um sistema de contradições, né? Este sistema de contradições, aí ele adquire para você como se fosse uma presença física, porque ele é um problema, né? Está entendendo? Quer dizer, você está falando da pobreza, de repente você percebe os vários aspectos contraditórios que compõem o fenômeno pobreza. E você não sabe como resolver essas contradições, então você tem um problema. Então, esta realidade chamada pobreza, ela se manifesta para você sob o aspecto de uma espécie de sofrimento intelectual. Existe aqui um problema, ele transcende a minha capacidade. Eu sei que ele existe e eu estou sentindo a presença dele pela presença das contradições que o compõem. Né? Entenderam isso? Isso aqui é básico. Só quem sabe fazer isso sabe ler. Né? Se a gente não sabe fazer isso, então das duas uma. Ele usa só conceitos abstratos que na hora lhe parecem persuasivos por algum motivo, tá certo? Ou então ele se deixa levar pela imaginação e acredita naquilo que ele imagina. Eu estou dizendo isso também porque hoje eu estava ouvindo pelo YouTube uma conferência do professor Christian Lohbauer, que é o teórico do Partido Novo, né? Embora ele seja um membro do partido, seja o intelectual oficial do partido, ninguém até hoje o carimbou de guru do Amoedo, né? Guru sou eu, que nunca falei quatro vezes com o Bolsonaro por 2 minutos, né? Nunca dei um palpite para o Bolsonaro, nunca dei nenhum, né? Então, também o conceito de guru. O que é um guru? Qual é a ação efetiva, né, que marca a presença de um guru sobre um discípulo? Eu sei o que é isso, porque eu estudei o que é um guru. Né? Quer dizer, um guru é um sujeito que tem autoridade de vida e morte sobre o discípulo. Por exemplo, os sheiks nas tarikas islâmicas. Né? Os islâmicos dizem, o discípulo está nas mãos do sheik, como o cadáver está nas mãos do lavador de cadáver, porque no Islã, para enterrar o cara, você tem que lavar o cadáver antes. Né? Então, o cadáver, quando você está lavando, o cadáver reage? Não, ele fica lá bonzinho. Tá certo? Então, esta obediência passiva marca, então, a relação do discípulo, chamado fakir, com o seu sheik, né? Com o seu chefe, seu guru. Eu me lembro assim, quando eu estava na tarica do João, o João regulava até a cor dos seus móveis em casa, que cor você podia ter os móveis, como você devia guardar os seus livros em casa. Ele não permitia que tivesse livros à mostra. Os livros tinham que estar em armários fechados. Ele regulava o número de cigarros que você podia fumar por dia. Ele não proibia você de fumar, porque ele também fumava um pouquinho, né? Mas, então, esta é para você ter ideia de onde vai a autoridade de um guru. Então, quando se chama alguém de guru fora do contexto das iniciações, então a palavra só tem um sentido, evidentemente, pejorativo. Quer dizer, é alguém que pretende ter uma autoridade total sobre o outro. Agora, imagino eu dizendo para o Bolsonaro quantos cigarros ele pode fumar, que cor tem que ser os móveis da casa dele e assim por diante, como é que ele tem que se vestir, etc, etc, etc. Então, evidentemente, a palavra guru perde todo o sentido. Ela não significa nada, ela significa apenas, vamos dizer, um intento pejorativo. Quer dizer, então você quer caricaturar alguma coisa, então você chama de guru. Eu já fui tantas vezes chamado de guru do Bolsonaro, né, que eu estranho que o próprio Bolsonaro não tenha se explicado quanto a isso. Então eu estou perguntando aqui, presidente Bolsonaro, eu mando no senhor dessa maneira, ao ponto de poder ser chamado de seu guru? Eu acho que me chamar de seu guru ofende mais a você do que a mim. Porque se eu sou o seu guru, eu mando, eu faço, acontece, e você obedece quietinho. Então, tem alguém que manda no senhor desse jeito? E por acaso sou eu? Então é muito mais ofensivo para o senhor do que para mim. Não é isso? E também é claro que quem usa esse termo não está tendo essa ideia de que ele está não rebaixando a mim, mas rebaixando o presidente. Não é isso? Muito bem. Então, todo o segredo, vamos dizer, do pensamento eficaz, da leitura eficaz, é a busca do referente. E se o referente for um ente abstrato, assim, ele só pode ser presentificado mediante um conjunto de contradições que define a sua presença no espaço, por assim dizer. Porque ele não é um ente que está presente, é um fato. E um fato, ele se manifesta não somente por uma sequência de acontecimentos, por uma sequência de fatores no tempo, tá certo? Mas pela presença simultânea de vários desses fatores que são, por assim dizer, contraditórios. Eu dou um exemplo. Por exemplo, você pega um homicídio, um sujeito deu um tiro no outro, deu uma facada no outro. Bom, um sujeito quer matar o outro, mas você acha que é fácil matar o outro? Quer dizer, a vítima se oferece, se dispõe assim para você, se entrega para você? Não. Então você vai ter uma contradição de caras, né? A dificuldade do ato de homicídio. Quer dizer, o ato o intuito do homicida e a resistência da vítima, a dificuldade de encontrar a vítima, isso já começa a compor uma tensão. E esta tensão, evidentemente, está presente na realidade do homicídio. O significado da palavra homicídio, a sua definição é apenas uma pessoa matar outra. Mas aí está entendendo a palavra e não a coisa. Ou seja, você está entendendo o significado e não o referente. Isso também o homicídio. Se o sujeito matou outro, ele tem algum motivo. E você acha que os motivos de homicídio são tão claros assim? Então, primeiro, o assassino ele tinha uma ideia clara do motivo? Então, já dentro da mente do homicida você tem um conflito com relação aos motivos. Então, esses vários conflitos entrecruzados criam a realidade do fato a que você está se referindo. Coisa que vai para muito além da definição nominal. Mas se você não é capaz de conceber o objeto desta maneira, então é o seguinte, você nada sabe a respeito dele, você só sabe a respeito das palavras. Quer dizer, você está raciocinando com base em meras palavras e acredita que está falando de realidades. Ora, quase toda discussão que eu vejo sobre o que quer que seja é assim. No Brasil é tudo assim. As pessoas não têm noção da dificuldade de conceber os objetos dos quais elas estão falando. Então, por exemplo, eu estava vendo esta conferência desse professor Lobauer, e ele defendendo lá a Agenda 2030 da ONU. Dizendo, vocês não sabem o que é, porque vocês não leram, está aqui, então eu vou ler, tem aqui esses objetivos. Né? Alguém pode ser contra os objetivos, são todas coisas boas. Né? Eu digo, vamos começar. O que é uma agenda? É uma lista de coisas que você pretende fazer. Não é isso? E qual é o objeto sobre o qual você vai agir nessa agenda? Você diz, é o planeta. Né? Mas é o planeta fisicamente só? Não, não é. É o planeta cheio de gente. E de gente que está 24 horas por dia agindo e fazendo alguma coisa. Cada um fazendo aquilo que passa pela sua cabeça e com os seus objetivos pessoais e grupais, etc, etc. Uma confusão imensa. Como é que alguém pode agir sobre isso? Hã? Existe o que se chama ação global? É claro que não existe nenhuma ação global. Não, nunca existiu, não existe e nunca vai existir. Então, o sujeito que se propõe uma ação global, diz, primeiro, o senhor não sabe o que está falando. Segundo, a ideia de você propor objetivos planetários que devem, portanto, afetar o planeta inteiro e mais todos os seus habitantes dentro de um prazo, pressupõe o poder de determinar o curso da história. Hã? E qual é a possibilidade de determinar o curso da história? Será que esse seu Christian Lobauer algum dia pensou sobre a pequena dificuldade que existe em determinar o curso da história? Claro que não pensou. Hã? Porque ele está partindo do princípio de que existe uma entidade internacional que tem esse poder. Ora, se a elite globalista inteira tivesse esse poder, ela já teria realizado o seu objetivo de governo global, que era, estava marcado para a década de 80 do século passado. Não é isso? Ora, a ação, toda e qualquer ação, exige como condição prévia uma previsão, uma antecipação do que vai se passar. Não é isso? Qual é o grau de acerto que os organismos internacionais têm nas suas previsões? Qual organismo internacional previu a queda da União Soviética? Nenhum. Duas ou três pessoas previram a queda da União Soviética. Duas ou três, a quais ninguém prestou atenção, porque parecia impossível. Se você pensa assim, imagina a Sociedade das Nações no começo do século, todos aqueles líderes europeus reunidos, mais americano, está lá o Woodrow Wilson. Né? Qual daqueles que previu o reingresso do mundo islâmico no cenário político internacional? Daqui 60 anos a Europa vai estar invadida por muçulmanos. O sujeito que dissesse isso pareceria absolutamente louco. Então, isso quer dizer, esta elite global, ela não tem capacidade de prever o que vai acontecer com ela mesma, mas ela acredita que ela pode determinar o curso dos acontecimentos mundiais. Esse professor Lobauer tem alguma consciência do que ele está falando? Não. Ele, evidentemente, ele conhece o texto, provavelmente conhece o texto da Agenda 2030 melhor que ninguém no Brasil. Né? Só que ele está falando de um texto e não das coisas que se refere. Ele está falando de signo e significado, não do referente. Então, quando você fala, por exemplo, eliminar a pobreza, existe alguma maneira absoluta de você medir a pobreza? A pobreza, evidentemente, se refere a algo que lhe falta. Não é isso? Quanto que precisa faltar para você ser um pobre? Aqui nos Estados Unidos precisa faltar muito mais. Mas, por exemplo, se o sujeito não tiver um carro aqui, ele já é um pobre. Ele não sobrevive sem um carro aqui. Né? Você não tem transporte público, porque todo mundo tem carro, tem 4, 5 carros, você não tem nenhum. Né? Agora, você imagina você medir, pega um carro lá da Zâmbia e vai medir a pobreza dele nesses termos. Bom, aqui nos Estados Unidos, se você não troca de carro todo ano, você já é um pobre, porque já repara que você não trocou de carro, então já tira o seu crédito, porque acham que você não tem dinheiro para pagar. Bom, você já caiu de classe social só por não ter trocado de carro. Então, você entenda que o aumento da riqueza global muda completamente o significado da palavra pobreza, o referente da palavra pobreza. Não o significado, talvez, mas o referente da palavra pobreza. Então, quando se fala eliminar a pobreza, você está dizendo uma coisa impossível. Jesus Cristo disse sempre haverá pobres entre vós. Você acha que Jesus Cristo era burro e não sabia que existiam várias modalidades de pobreza diferentes de lugar para lugar? É? Será que ele achava que, sei lá, João Batista no meio do deserto era tão pobre quanto, vamos dizer, um operário romano desempregado? Será que ele achava que era a mesma coisa nos dois casos? Não, é? Isso quer dizer que a existência da pobreza é um elemento constante da experiência humana, assim como a existência da riqueza. E a existência de conflito entre pobreza e riqueza é outro elemento constante. Ele não vai se eliminar nunca, porque a pobreza não é uma coisa, vamos dizer, uma quantidade definida. Quando aumenta a riqueza de todos, você cria uma nova espécie de pobreza. Isso é absolutamente inevitável. Então, qualquer sujeito que prometa eliminar a pobreza, ele já é, só por ele dizer isto, já é um charlatão, ou um louco. Mas o que você pode fazer é pegar determinadas populações que estão sofrendo muito e tentar ajudá-las de algum modo. Mas isso não quer dizer eliminar a pobreza. Por exemplo, se você, sei lá, tem um monte de famílias, está todo mundo morrendo de fome, não tem trabalho, você arruma emprego para os pais dessas famílias, né? Bom, melhorou a situação, mas eliminou a pobreza delas? Não. Né? E se você, em vez de arrumar emprego para o cara, você dá todos os bens que lhe faltam a ele, você eliminou a pobreza? Não, porque dar bens não deram a ele, não deu a ele os meios de reproduzir esses bens. Para isso ele precisaria ter uma educação, uma formação profissional, uma coisa, um trabalho. Então a coisa é imensamente mais complicada do que as pessoas. Mas, o próprio conceito de pobreza. Não existe um conceito que possa corresponder a um referente real. Não existe isso aí. Então, a gente fala de pobreza projetando imagem. Imagina o menininho magrinho, daqui a pouco você imagina o mesmo menininho gordinho, rosado, né? Contentinho. É bonito, né? Mas você está falando da pobreza ou está falando apenas de uma imagem que tem na sua cabeça? O fenômeno, claro que existe algum fenômeno real que nós chamamos de pobreza. Claro que existe, todo mundo sabe. Não é isso? Mas nós não sabemos representá-lo mentalmente de maneira real, de maneira eficiente. Nem isso nós sabemos. Então, o número de problemas que as pessoas prometem resolver e que elas não conseguem sequer imaginar é muito grande. É? Então, os políticos vivem de fazer essas promessas meramente verbais, né? E obter votos na eleição. Eles vivem disso, ou de obter cargos públicos, etc, etc. Então, desde que eles façam isso, mas nós que somos pessoas de estudo, e aqueles que se dizem acadêmicos, no Brasil se todo mundo diz acadêmico, eu não conheço nenhum acadêmico no Brasil, né? Ele não tem o direito de fazer isso. Né? Então, um acadêmico que fala em eliminação da pobreza é um vigarista, obviamente. Não necessariamente um vigarista consciente, ele pode ser, é o vigarista e não sabe, é o vigarista inocente, por assim dizer. Né? O mundo está cheio de vigarista inocente. Então, quando as pessoas usam a linguagem nesses termos, significa dessa maneira, significa assim, que elas não estão conscientes das dificuldades da linguagem. E isso é o que se chama analfabetismo funcional. Você entende as palavras e seus significados, mas você não é capaz de saltar para o referente. Então, o resultado, você nunca está falando de coisa nenhuma, você só está falando de palavras que existem na sua cabeça e que talvez existam na cabeça do seu ouvinte, que é tão idiota quanto você. Agora, se nós queremos falar da realidade, então nós temos que ter a consciência das dificuldades de transpor um esquema verbal para uma realidade correspondente. Isso é sempre difícil, né? E note bem, na esfera tecnológica é onde isso é mais fácil. Porque na esfera tecnológica, todos os conceitos se referem a coisas que você mesmo vai fazer. E essa, por assim dizer, você domina completamente. Né? Quer dizer, tudo que já dizia Jean-Baptiste Vico, que nada nós conhecemos tão bem quanto aquilo que nós mesmos fazemos. Então eu vejo, por exemplo, eu fiz essas estantes todas de livro, eu e o Pedro. O que é isso aí? Isso é tecnologia. Então eu conhecia perfeitamente essas estantes, porque era meu, eu mesmo que as estava inventando. Inventando, escolhendo os materiais, medindo o tamanho, pá, pá, pá, pá. Tudo isso aí a gente domina. Ora, isso quer dizer que se tudo que existe no mundo fossem coisas que os seres humanos fazem, praticamente estariam resolvidos todos os problemas. Nós dominaremos tudo. Mas para pensar, olha o universo em volta, olha as estrelas, planeta, lua, sol, etc, etc, e pergunta, quanto disso foi o ser humano que fez? É um quase nada. Então isso quer dizer, nós temos domínio sobre muitas coisas. E esse domínio que nós temos sobre essas coisas que nós mesmos fazemos nos dá uma impressão de poder. Mas isso é totalmente ilusório. Quando eu vejo, por exemplo, toda essa discussão de terra plana e terra esférica, eu aqui morro de dar risada, porque agora passou tantos milênios e nós ainda não sabemos o raio do formato da Terra. E um que jura que é assim e o outro jura que é assado. O que significa que nenhum dos dois sabe. Ninguém tem certeza. Nem isso nós sabemos com relação ao mundo físico, que nós não fizemos. Então, daí os três, bom, aqui nós fizemos uma máquina fotográfica Nikon, P1000, pá, pá, pá, fala, bom, isso aí você entende, você sabe o que é, foi você que fez, ou outro parecido com você que fez. Então, isto aí você domina. Agora, bom, me diga, use isso aí e resolva o problema do formato da Terra. Eu até hoje não vi um único argumento a respeito disso que não pudesse ser contestado de algum modo. Então, bom, também aqui, esse é outro. Eu acho que o único ignorante do planeta Terra sou eu, porque todo mundo sabe essas coisas, só eu que não sei. Para outro formato da Terra, tem um que sabe, outro também sabe. Evolução, tem um que sabe, tem outro que não sabe. Se tem vida fora dos outros planetas, todo mundo sabe, só eu não sei. Né? E assim por diante. Então, a base de toda a formação superior é consciência de ignorância, gente. Se Aristóteles escreveu um livro que se chama Questões ou Perguntas, que são milhares de perguntas para as quais ele não tinha resposta e a maior parte das quais não tem resposta até hoje. Eu sugiro que vocês deem uma olhada. Ninguém vai ler a lista inteira das perguntas, é claro que não vai. Nem eu. Eu li algumas. Né? De vez em quando eu vou lá, abro e leio mais uma. Né? Cada vez que eu abro, levo mais um susto. Falo, pô, eu nunca tinha percebido que eu não sabia isto. E Aristóteles percebeu. É? Então, quando eu falo do mapa da ignorância, o mapa da ignorância é o que falta você saber para você entender aquilo que você já sabe. Tem muita coisa que você já sabe, mas preste bem atenção. Você está sabendo no plano puramente verbal. Você só sabe lidar com as palavras e os significados. Você não é capaz de conceber o referente. Todos os conceitos da ciência social e da ciência política, todos eles são coisas que só podem ser concebidas como sistemas de contradições, sistemas de dificuldades. Porque elas só existem assim. Elas não existem como coisas, né? Como objetos. Né? Eu pego, sei lá, um objeto qualquer, está aqui um cinzeiro. Né? Muito bem. Ele não existe como contradição. Ele existe como presença física. Ele tem uma forma. Né? A forma dele não é problemática, ela está estável. Ele não vive se destruindo, ele não vive, como é que se diz, lutando contra a sua própria substância. Não é isso? Mas tudo o que é da ordem social, cultural, histórica, humana, política, tudo só existe assim. Então, quando você pergunta para o sujeito o que é, qual é o conceito que ele tem de algo que ele está dizendo, se ele for um sujeito honesto, esperto, um verdadeiro acadêmico, ele explorar para você a forma de um problema. Porque aquele objeto que ele está escrevendo é um problema. Todos os objetos da ciência social são problemas. Todos os objetos das ciências humanas só existem como problemas. Se eles existem como coisas, então não fazem parte da ciência social, nem da ciência humana, mas das ciências naturais. Estão entendendo? Quer dizer, você para saber o que é uma vaca, bom, você não precisa defini-la como um problema. Mas a vaca tem alguma existência também na ordem humana. E ela já começa a ser um problema aí. Porque a vaca é uma coisa para você comer ou é um objeto sacro no qual você não pode tocar? Começou o problema aí, né? Quer dizer, você achava que sabia o que era uma vaca, uma coisa tão óbvia, mas agora já complicou. Quer dizer, a vaca aqui na Índia não é a mesma coisa. E mesmo na Índia, entre os muçulmanos e os hinduístas, não é a mesma coisa. Então, se você pensar, bom, muito bem, e a vaca como objeto da ordem econômica? Bom, aí também a coisa complica, porque a vaca como fator da ordem econômica se mistura com a vaca como fator da ordem religiosa também. Está entendendo? Então, na medida em que a vaca já não é apenas um objeto natural, em que ela se torna um objeto da nossa realidade, porque, note bem, ordem natural em si não existe, é uma abstração, só existe como abstração. O que seria a pura ordem natural? É o mundo físico sem a presença e a ação humana. Nós conhecemos isso, alguém viu isso? Nunca vimos. Nunca vimos isso, nunca ninguém viu isso. Talvez só Adão, o primeiro homem, então Deus botou ele lá. Então ele viu um mundo onde nenhum ser humano tinha tocado, ele era o primeiro. Nós conseguimos imaginar como era o mundo tal como Adão ouvia? Não, claro que não. Então, note bem, quando fala ordem humana e ordem natural, são abstrações. Um não existe o outro, outro não existe sem o outro. Não saber onde começa um, onde termina o outro, faz parte da natureza delas. A ordem natural, ela pode ser definida pela dificuldade de distingui-la da ordem humana, e vice-versa. Então, se perguntamos que é a ordem natural, que é a ordem humana, só podemos expressá-la, defini-la como problemas, não como coisas. Estão entendendo? Então, quando você ou qualquer pessoa falar sobre problemas econômicos, sociais, políticos, religiosos, morais, etc., etc., faça esse teste. Vê se o sujeito consegue expressar a definição do objeto do qual ele está falando como problema. Portanto, ele não está só se referindo só ao significado, ao sentido da palavra, mas à realidade da coisa correspondente. Para saltar do significado para o referente, você tem que perceber qual é o problema que constitui a presença desse objeto para você. Certo? Tudo só existe aí como problemas. Estão entendendo? Então, vamos dizer, na ordem natural, nada existe como problema. Se existisse, então, quem estaria certo seria o Friedrich Engels na Dialética da Natureza. Não é isso? Então, assim, a semente é a tese, o chão é a antítese e a plantinha que nasce é a síntese. Claro que isso é apenas um jogo de palavras, né? Não é assim, é pueril isso aí. Né? Então, não há um jeito de você descrever a natureza dialeticamente. Né? Porque ela não se compõe de problemas no sentido humano. O problema só existe para nós. Não é isso? Então, isso aí pode ser o teste que você deve submeter qualquer pretenso acadêmico. É por isso que eu tenho dito, o pessoal fala de acadêmico, não tem acadêmico no Brasil, vocês não perceberam ainda, não? Ninguém tem formação acadêmica nessa porcaria, não sabe nem isso que eu estou falando, que é coisa básica. Né? Isso não quer dizer que o senhor não estudou nada. Sim, estudou, mas não teve um professor que esclarecesse isso para ele no começo. Ou seja, não o ensinaram a ler, não ensinaram a entender a linguagem humana. Ora, por que eu insisto tanto na formação literária das pessoas? Porque a língua literária é polissensa. Cada palavra tem centenas de significados possíveis que mudam conforme a situação, conforme o contexto, etc., etc. E é isso que você tem que pegar quando você está lendo uma obra literária ou quando você está ouvindo uma pessoa falar. Se você não tem isso, então você só pode ter a linguagem técnico-científica na qual cada palavra só tem um significado e um referente determinado. Está tudo estabilizado. É claro, se você pensar bem, a linguagem da ciência da tecnologia infantil é pueril. Ela é fácil de lidar. A ciência é difícil, mas a linguagem científica é fácil por definição. Por quê? Porque na ciência você não pode deixar que a linguagem interfira no trabalho que você tem a fazer. A linguagem da ciência não deve atrapalhar a pesquisa científica. Então ela tem que ser simplória, na verdade. Né? Mas a linguagem que nós usamos no dia a dia, a linguagem literária, a linguagem dos jornais, a linguagem da política é assim, nunca é assim. Né? E quer dizer, você só entende o que as pessoas estão dizendo quando você entende qual é o problema por trás delas. Né? Então, cada ente só pode ser definido como, não uma contradição, no sentido do Engels, mas como uma rede, um sistema de contradições. Esse sistema de contradições dá ao objeto, aos objetos referidos, a esses signos, referidos pelo signo, uma espécie de presença quase física diante de você. Quer dizer, você sente a dificuldade de conhecer o objeto. E essa dificuldade de conhecer o objeto é a própria natureza do objeto. Porque realidade é tudo aquilo que nós não determinamos. Nós só determinamos o nosso próprio pensamento. Agora, se nós queremos ir para além do que nós pensamos, então nós temos que encontrar algo que está para além de nós, algo que nós não dominamos, e, portanto, algo que só existe para nós como problema ou como dificuldade. Então, isto teria que ser, vamos dizer, a primeira formação de todo mundo que entra para, que quer, pretende ser um acadêmico algum dia. Eu não conheço um raio de um acadêmico no Brasil que tenha isto. Não conheço um. Então, estou para dizer, olha, quando diz que só 50% dos formandos são analfabetos funcionais, eles são analfabetos funcionais no sentido mais grosseiro e material da coisa. Mas, no fundo, no fundo, eu acho que pessoas como o seu Fernando Henrique Cardoso ou esse Olo Bauer são analfabetos funcionais, porque eles não percebem, que não sabem do que estão falando. Hã? Então, por exemplo, se a gente falar de metas globais sem perceber que isto coloca o imenso e insolúvel problema da causalidade histórica, da submissão do curso da história aos desígnios de um indivíduo ou de um grupo, ou seja, quem controla a história? Qual é o fator determinante do curso da história? Ninguém sabe, pô. Então como é que você tem um plano global para daqui a 30 anos? Está mentindo. Ora, o Adolf Hitler não dizia que ia criar um Reich que ia durar 1000 anos. Quanto durou? 12 anos. E terminou muito mal. Não é isso? Quando você pega lá as descrições utópicas que o Trotsky fazia do socialismo e vê como terminou o socialismo na União Soviética, você acha que Trotsky era burro? Você acha que Hitler é mais burro que você? É? Não, não era. Certamente não era, né? Eles não conseguiram prever nada. Quase todas as... Veja, eu tenho alguma experiência nisso. Eu sei, por exemplo, que os astrólogos acertam muito mais do que os sociólogos as suas previsões. Eu já vi 1000 astrólogos dentro da manhã. Como chama? Como é? Acho que Marici, não sei o quê. Ela previu todo o curso da carreira do Lula. Teve algum sociólogo que previu? O vidente, é para falar o vidente, né? O macumbeiro lá, joga os búzios, se acerta. Acerta mais do que a sociologia, gente. Porque eu não sei. Eu só sei que realmente é assim. Então, até onde vai a nossa capacidade de previsão? Nós sabemos que ela é limitadíssima. Isso até em certos casos, só um poder profético pode prever certas coisas, mas quando o profeta prevê as coisas e as transmite naquela linguagem sintética, mitopoética, que você não entende nada, como é que você vai saber que a interpretação que você deu para a profecia 2000 anos depois corresponde ao que ele estava querendo dizer? Você não vai saber nunca. Então, qualquer plano abrangente de qualquer coisa, em geral, é fake. E se um cientista social não sabe disso, ele não estudou ciência social, ele não sabe o que é ciência social. Então, no Brasil, são todos assim. Tá bom? Vou fazer uma pausa, daqui a pouco nós voltamos com as perguntas. Então, vamos lá. Aqui tem uma pergunta do Evandro Pontes. Tudo bem aí, Evandro? Qual o papel que o judiciário tem exercido nessa completa corrupção da lógica e na montagem de uma relação entre significante jurídico e significado jurídico, e sem a menor relação com os referentes? Bom, é um negócio absolutamente devastador, porque aqui nós chegamos a ter leis que têm sentido contraditório, meu Deus, é a lei que manda fazer e não fazer ao mesmo tempo. Uma vez eu até escrevi um artigo que diz: você não pode discriminar o sujeito por motivo de sexo ou de religião, né? Então entra lá um travesti na sinagoga, o rabino põe ele para fora. Os dois vão ser multados, certamente. Os dois agiram de maneira ofensiva, né? E tem uma lei baixada, aliás, pelo picolé de chuchu, né? Que multa as pessoas por isso. Acho que só tem em São Paulo essa lei. É claro que o sujeito que redigiu a lei, ele não percebe que ele está impondo às pessoas uma obrigação contraditória. Ele está pouco se lixando para isso, ele nem percebe isso. Agora, se você pega os nossos textos legais, está, né, cheio de coisa. Por exemplo, o brasileiro tem direito à saúde, sabia? Não tem direito ao tratamento médico, tem direito à saúde. Já parou para pensar o que é isso? Quer dizer que o governo obriga você a ter saúde, né? Ele garante a sua saúde, não o seu tratamento médico. Mas o tratamento médico não pode falhar. Quer dizer, o que é isso? O que você está entendendo? Veja, o próprio conceito de saúde é um negócio já difícil de você fixar, né? Se você disser que a saúde é um estado de bem-estar, etc., etc. Bom, bem-estar pode ser muito subjetivo, não é isso? Você pega lá João Batista no deserto, você acha que ele estava doente? Ele não tinha um estado de bem-estar, estava se achando ótimo, comendo gafanhoto, né? Aqui, Antônio Pavese pergunta: pode-se alcançar boa formação literária tardiamente? É claro que pode. Pouco importa quando você começa, né? Agora, aqui tem uma outra pergunta interessantíssima. Rafael Badotti: quando algum agente político brado vamos combater a corrupção, seria esse um exemplo de falta de referente total? A corrupção não é uma coisa que seja facilmente identificável. É um conjunto de problemas, um conjunto de dificuldades. Ou o sujeito consegue definir lá assim, expondo, né? Então, em que medida, né? Será que na Bíblia está escrito que a causa do pecado é a lei, né? Então, a lei causa o pecado. Então, isso quer dizer, quanto mais coisas forem proibidas por lei, mais transgressões você vai ter. Então, a lei é ou não é um convite ao crime? Sob certos aspectos, é. Quer dizer, a lei se opõe ao crime, mas ao mesmo tempo fomenta. Opa, então a lei é um problema? Ela é um problema tanto quanto a própria corrupção. E quem não percebe que é, não sabe do que está falando. Quer dizer, está usando aquilo que eu chamo a palavra gatilho. Quer dizer, a palavra que desperta uma emoção direta no ouvinte, sem passar pelo referente. Quer dizer, pouco importa o objeto. Importa que você, quando ouve aquela palavra, você se sente bem ou se sente mal. Fala em corrupção, se sente mal. Daí fala de combate à corrupção, você se sente bem. Mas o referente está ausente, quer dizer, a coisa, o estado real a que você se refere, não é tão facilmente acessível quanto você está pensando. No fim das contas, tudo consiste no mapa da ignorância, tá entendendo? Quer dizer, a consciência da ignorância específica, não é? Não é você dizer, só sei que nada sei. Qualquer idiota pode dizer isso aí, hein? Aliás, todo idiota diz isso, eu só sei que nada sei. E em seguida começa a te mostrar tudo que você sabe, tudo que ele sabe, né? Então, quer dizer, é a consciência, vamos dizer, da ignorância específica, aquilo que me falta saber para entender algo que eu acho que sei. Se o sujeito não tem isso, ele simplesmente não tem formação acadêmica. Não sabe o que é formação acadêmica. Então, quando as pessoas usam as palavras, os nomes de ideologias, por exemplo, como insultos, né? E sempre, evidentemente, usando aquele que ele considera ideologia nefasta como sendo a imagem do inimigo, sem perceber o quanto daquela ideologia existe nele mesmo. Então, nós não estamos conversando com pessoas sérias, nós estamos falando com crianças que estão brincando de casinha, brincando de pega-pega. Por exemplo, todo mundo xingando os outros de fascistas. Agora, a coisa mais óbvia é o quanto de elemento fascista existe na ideologia da esquerda nacional. Não só na sua ideologia, mas na sua política. O Lula não se dizia o herdeiro político do Getúlio Vargas. É? Quer dizer, a esquerda brasileira não foi sempre defensora da nossa legislação trabalhista, que foi inspirada diretamente no Mussolini. Né? E assim por diante. Né? Por exemplo, todo o conceito da guerra anti-imperialista. Né? Não, o conceito da guerra anti-imperialista foi criado, né, depois da Segunda Guerra, pelo Stalin, com base na teoria fascista. O fascismo dizia que o agente da revolução não pode ser uma classe social, tem que ser a nação. Então, a briga não é de proletariado contra a burguesia, mas de nações proletárias contra nações burguesas. O Stalin adotou isso e se espalhou para a esquerda do mundo inteiro. Quer dizer, o senhor não sabe o quanto de fascista tem na política dele mesmo. Também as pessoas não têm noção da diferença entre o que é, vamos dizer, a substância de uma política, quer dizer, o conjunto de ações materiais que a constitui, e a ideologia que a justifica. Frequentemente essas duas coisas são contraditórias, quer dizer, a justificativa ideológica é uma e a ação é outra completamente diferente. O sujeito precisa de uma justificativa ideológica oposta justamente porque ele não pode dizer o que ele vai fazer de verdade. Se você pegar, por exemplo, se você comparar o regime alemão nazista com o regime soviético, a estrutura material deles e o funcionamento real era igual, não diferia em nada. Mas as justificativas ideológicas eram opostas. Então, em que medida esses regimes eram fiéis, entre aspas, à sua ideologia, ou eram fiéis às suas necessidades reais, usando a ideologia apenas como uma embalagem? Né? Existe a famosa declaração do Hitler ao Hermann Rauschning, eu não sei se é verdadeiro, se o Rauschning inventou, em que ele disse, não, nós não acreditamos nada nessa conversa de raça, mas nós precisamos disso. Eu disse, bom, não sei se o Hitler disse isso, mas em grande parte as coisas eram assim mesmo. Né? Tem o famoso episódio do Fritz Lang, que foi convidado para ser diretor da cinematografia nazista, convidado pelo ministro Goebbels, e ele falou, não, ministro, não posso, que minha avó é judia. E o Goebbels respondeu, quem decide aqui quem é judeu e quem não é, sou eu. Entendeu? Então, a relação da ideologia com a política real é uma relação altamente complexa, que às vezes a política expressa a ideologia, a defende, às vezes a contradiz, e às vezes a ideologia serve como um guiamento, às vezes serve como uma camuflagem, às vezes serve como as duas coisas ao mesmo tempo. Né? Então, o sujeito que diz que tem a formação acadêmica, ele tem a obrigação estrita de estar consciente de todas essas dificuldades. Então não pode sair assim carimbando os caras com essa ideologia, com aquela ideologia, como se fosse um insulto. Por exemplo, se o sujeito é um fascista, ele não vai se sentir ofendido de ser chamado de fascista, ao contrário, ele tem orgulho de ser fascista. Vai dizer que Mussolini tinha vergonha de ser chamado de fascista, está brincando? Né? Então, ou o Príncipe Salgado tinha vergonha de ser chamado de integralista? Ou o Luiz Carlos Prestes tinha vergonha de ser chamado de comunista? Hoje todo mundo tem um pouco de vergonha, né? Já começa a mudar os nomes do partido, virou vexame. Né? Mas, ver, a linguagem da propaganda e da disputa política eleitoral é uma coisa. E a linguagem do mundo acadêmico tem que ser outra, meu Deus do céu. Mas acontece que a linguagem propriamente acadêmica os caras não conhecem. Né? Simplesmente não conhecem. Veja, aqui no Brasil chegou. Um dia eu estava vendo um professorzinho universitário chamado, acho que Ricardo Marcílio, uma coisa assim. Não, na historiografia a corrente dominante é o materialismo dialético. Falou o quê? Só se for na Universidade de Vila Nhocunha, porque no mundo inteiro já foi abandonado. Cadê os historiadores marxistas hoje em dia? Simplesmente não tem mais. Historiador marxista? Pode ter um economista marxista, um Piketty, mais ou menos marxista. Pode ter dois ou três filósofos marxistas, já com 153 anos, né? Mas historiografia marxista praticamente já não existe. Eu fiz a aula outro dia sobre o historiador comunista, o Hobsbawm. Né? O Hobsbawm, evidentemente, tem um conhecimento histórico imenso, mas é um cara que não sabe pensar, ele é um homem confuso. Não tem nada para aprender com ele. Quer dizer, os fatos que ele está relatando, você vai encontrar melhor relatado em outro lugar. Até na história oficial soviética tem coisa melhor. Né? Então, de que historiografia acadêmica o sujeito está falando? Evidentemente ele não conhece. Eu aqui peguei outro dia mesmo, o livro da Routledge, 50 obras históricas fundamentais. Há 50 obras históricas fundamentais. Quantas obras marxistas tem ali? Nenhuma. Agora, teorias da história. Peguei outro livro, 50 principais teóricos da história. Tem três marxistas ali no meio de 50. Quer dizer que eles têm uma teoria da história, a teoria da história deles é até elegante, mas cadê a historiografia que eles produzem? Não produzem. Historiografia marxista praticamente só existe no Brasil. Claro, os comunistas dominaram a historiografia do período militar. Né? Porque essa história de que a história dos vencedores, essa é outra besteira também. 90% dos casos é a história dos perdedores. Quer dizer, o sujeito escreve a história justamente para se vingar de quem ganhou, venceu. Né? Então, não apareceu o revisionismo histórico defendendo os nazistas? Claro, um movimento imenso, de centenas de historiadores. Né? Então, é justamente que você não conseguiu realizar as coisas na prática que você vai tentar realizá-las no papel. Né? Então, a vitória dos militares de 64 provocou uma onda historiográfica que não termina mais. Mas é tudo aquilo que o Evandro Pontes mesmo chama de literatura de aeroporto. Né? Você vai ver o que é historiografia. A historiografia hoje é o Laurentino Gomes, é o Marco Antônio Villa, né? É o... qual é o outro mesmo? Historiador? Né? É o Rodrigo Constantino, é o Marco Antônio Villa. Isso é literatura de aeroporto. Então, toda a historiografia esquerdista do período 64 é tudo furado, gente. Eles não têm a menor noção do que é a prova histórica. Você não vê um documentário dizendo não, achamos a prova definitiva de que os americanos prepararam o golpe de 64? A prova definitiva era uma gravação do embaixador Lincoln Gorno conversando com o presidente Johnson no dia 31 de março. Alô, presidente, eles botaram os tanques na rua, o que é que nós fazemos? A resposta do Johnson, faça alguma coisa. Isso foi a longa preparação que os americanos fizeram no golpe de 64. Quer dizer, eles usam a prova de que a coisa não aconteceu como prova de que aconteceu. Por quê? Porque eles querem isso, eles precisam disso para defender o seu movimento, porque sem isso eles perdem os seus cargos, perdem a mamata, perdem as verbas. A sobrevivência dele, como diz o Goethe, certas pessoas apostam no erro porque devem a ele a sua subsistência. Então, é apenas isso. Quer dizer, a historiografia do período militar é toda assim. Agora, se disser, bom, agora então, temos que ter a imagem contrária. Né? Ah, os militares nos salvaram do comunismo, os militares foram maravilhosos. Isso é toda besteira também. Se a gente disser que os militares salvaram o Brasil do comunismo, conversa mole. Quem salvou o Brasil do comunismo foram os líderes civis de 1964, isso sim. Carlos Lacerda, Demar de Barros, metade corrupto também, mas, né? Mas que eram anticomunistas, eram, é sério. Agora, e os militares? Eles caçaram a meia dúzia de professor no dia seguinte, do 31 de março, e depois deixaram, durante 20 anos, deixaram os comunistas tomar conta da universidade, do meio cultural. Né? Tem a pesquisa do Meira Pena mostrando que nunca a indústria do livro comunista foi tão próspera quanto durante a ditadura. Não é isso? Então, o que eles fizeram contra o comunismo? Nada. Né? Agora, eu estava explicando isso, dizendo que a ditadura foi muito mole, muito molenga com esse negócio, se omitiu da guerra cultural, daí vem aquela menina, aquela idiota, Letícia Duarte, pretendendo dizer que eu achava que... você está pregando que o governo faça mais violência. Eu digo, não, a violência eles sabiam fazer, eles mataram um monte de comunista, e daí? Isso resolveu o problema? Claro que não. Agora, não fizeram um filminho de propaganda anticomunista. Porque eles matavam comunistas, mas não chamavam nem de comunista. Veja o que eles falavam na época. São assassinos, são ladrões. Tratavam como criminoso comum. Tirava, não usava sequer os crimes comunistas como argumento contra o comunismo. Era proibido falar de comunismo. Então eles estão pulando fora da luta cultural. Eram, como se diz, pragmáticos. Né? Então, ser pragmático no Brasil consiste em você dar à esquerda o monopólio do direito a uma ideologia. Só a esquerda pode ter um discurso ideológico, a direita não pode. Então o cara que está fazendo isso, obviamente, está favorecendo os comunistas. Não porque seja pessoalmente comunista, mas porque é imbecil. Né? Então, bom, acho que por hoje deu, né? Fica até a semana que vem. Muito obrigado.